acreditaram com firmeza, me mantendo em união com vários. Alguns me olharam, riram, julgaram meu talento. Aqui igual na cena e tô pronto pra arrebento. Tô aí pra aqueles que desacreditaram, tô firmeza, me mantendo em união com vários. Alguns me olharam, riram, julgaram meu talento. Aqui igual na cena e tô pronto pra arrebento. Cada um tem seu talento, cada qual tem seu momento. Agora é minha vez, me dá licença, é isso mesmo. Eu sempre lembro o quanto eu corri até aqui. Sempre sonhei com meu CD pros malucos poder ouvir pros bicos tudo da minha quebra e que desacreditaram. Aqui rival na cena, paga o pau aí, otário. Se eu cheguei já vira fato, já faço arregaça até na roda de improviso. Nos duelos, tá ligado, é rap mesmo, é do cerrado. Rap de favelado, interior goiano, onde cê fuma os bem bolado. Onde moleque se alucina com puta cocaína, onde o crack predomina nas esquinas, puxa vida de família. Peguei dentes queridos na guerrilha, nesse submundo frio onde morre vários por dia. Passei por esse mundo, tio, passei por tudo isso, iludido com moral, me afundando em vários vícios. Servi ao inimigo, ganhei vários amigos que eram amigos da droga. Aí meu brother, põe o tiro. Porra nenhuma, hoje entendo o mundo, é isso mesmo. Desses vermes nem põe um quando eu tô lá no veneno. Cansei de ver parceiro riscando o isqueiro, no corre louco em busca de mais um. Eu sempre vejo, se tem dinheiro, tem respeito, corre, vem primeiro. Ou você entra de cabeça ou você para no começo. Tô aí pra aqueles que desacreditaram, tô firmeza, me mantendo em união com vários. Alguns me olharam, riram, julgaram meu talento. Aqui vão na cena e tô pronto pra arrebento. Tô aí pra aqueles que desacreditaram, tô firmeza, me mantendo em união com vários. Alguns me olharam, riram, julgaram meu talento. Aqui igual na cena e tô pronto pra arrebento. Desacredita não, drão, essa é minha parte na função. Sei de vários que tentaram, mas lutaram em vão. Não tiveram a essência, perderam a resistência. Não vestiram a armadura, não foi eficaz na cena. Confio também, pouco a pouco, passo a passo, tá ligado? Tem que acreditar no sonho e ser inabalável. Presta atenção, fica ligeiro, sem tremer, sem sentimento. Só se lembre que na vida cada escolha tem seu preço. Hipocrisia, demagogia, patifaria de quem deixa de lutar pelas lições da vida. Pra mim é um derrotado, um fracassado, um fiasco que não luta em prol de nada. E dizer te faço, mas é claro, tentação é o que mais rola aqui. Tem de várias qualidades, é só chegar e conferir. Sobrecarregado de fragante até o osso. Ilusão, dinheiro, fácil, corda no pescoço. Cê tá é louco, inescrupuloso, todo cabuloso, só pensando em si mesmo. E foda-se os outros. Falou que quem é a fita do dinheiro, se precisa ser do dedo. Adrenalina mil, aí playboy sente o peso. Tem nego com sangue no olho e toda quebra. Pronto pra batalha, eis-me aqui pronto pra guerra. E é melhor não desacreditar de ninguém hoje em dia. Hoje qualquer molequinho tá de ferro na cinta. É a sina de quem sobrevive em meia zica. Quem na vida não quer carro, grana e uma mina linda. Vai em busca da conquista, conquiste seu espaço. Não troca os pés pelas mãos, senão tu vira alvo. É fato, é sempre desse jeito, é sempre o mesmo. Matou pra não morrer ou atiraram primeiro. Pra ganhar prestígio, pra ganhar respeito. Ou você entra de cabeça ou você para no começo. Tô aí pra aqueles que desacreditaram com firmeza, me mantendo em união com vários. Alguns me olharam, riram, julgaram meu talento. Aqui igual na cena e tô pronto pra revendo. Tô aí pra aqueles que desacreditaram com firmeza, me mantendo em união com vários. Alguns me olharam, riram, julgaram meu talento. Aqui igual na cena e tô pronto pra revendo.